Retardado, é grande burro que acha engraçado o site Big Merda Brasil. Retardado, entra no banheiro e mostra o peito do meio para o espelho. Fico escrevendo merda no Google e chamando a atenção de todo mundo. Retardado fica fazendo caretas e barulhinhos quando vê minha mulher gostosa na rua. Retardado sou eu e tenho dito. Retardado sou eu e tenho dito. Retardado sou eu e você que se foda. Retardado sou eu e você que se foda. We'll be right back.